3662, boa noite, acione identificação. Voe direto Duna, desça para o nível 050. Alpha 083, good evening. Once the arrival, 10,000 feet, can 81017. Feet 1017. 4362, desça para 2000 pés, sistema 017. Autorizado, sinal LS, aporte estabilizado. Salame 310, boa noite, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 050. Inicialmente está livre, essa não é minha 310. Europa 083, descend 2000 feet, clear the last final report established. TAM 3662 complete sinal semi torre, 118895. 118895, TAM 3662, boa noite. Boa noite. TAM 6310, redução para 2109, desce para 3000 pés, desistão 1097. 2103997, está livre da restrição de 5 6 ou 6310? Livre das restrições. Obrigado. O 2043 está pronto, copy. Afirmo. 2043 autorizado Salvador, Guarulhos, via rota direta após Block, no Pesulo 10, Bridge, no Pesulo 6, Belo Horizonte, Trive, restante conforme rota, nível 360, saída da El, transição Motiva. Decola da 10 direita após 5151 no código, 1208 controle. Autorizado conforme a navegação, Block, Zulu 10, Bridge, Zulu 6, Belo Horizonte, direto Trilho, direto Poços, Dael, Motiva, decola da 10, 5151, 28 ao controle e 360 ao nível. Correto, apenas confirmando Dael, transição Motiva, seria Dael Leda após Motiva. Portejamento correto, chama pronto no portão 04-24-43. Chamará. Gol 20-43, gol 2043, chama pronto, pushback, acionamento no 4. Ok, suficiente. Você na 6310, redução para 1909. 1909. Canané 310, vetoração para o curso do localizador, curva à esquerda, proa 040. Desce para 2000 pés, nesta proa está autorizado, reporte estabilizado. Ok, 0402, foi reporte estabilizado. 662, solo 55, libere direita, solo 121, décima 9. 219, livrando, boa noite. Solo Salvador, boa noite, tá 3662, livrando, não sei se quanto. 3662, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 03, atenta sinalizador. Kilo, Pátio 3, posição 3. Tá 3758, boa noite, essa é a identificação, voo direto do Duna, desce para o nível 050. Eu vou fazer o retri. Boa reta. Yes, I'm going to send tower 118.5. 118.95. 1895. Europa 083. Europa 083. Confirma em Europa 083, clear to land 110, wind 150 degrees, 109. Clear to land, Europa 083. Roberto 310 estabilizado. Sinal é 310, completo final de cima torre, 11895. 11895, obrigado. 310. Turbo no, aliás, 2043, posição 4, pushback e acionamento. 4, livre acionamento, pushback coordenando com o solo e freio, chama o TAC. Chamaremos o TAC 2043. Torre, boa noite. Oxené 6310, passo externo, machado travado. Oxené 6310, boa noite. Continua a aproximação, o adendo está livre. É, pode, ok. 7083, grounded 2300, vacate to the right and Salvador ground 121, that's Mount Ida. Delta 083, do you copy the tower? Okay, leaving fast to the right and 121.9 over past. Correct. Air Europa 083, approve taxi via Alpha, then taxi to Kilo, April number 3, and report for clearance to enter via Eco, main April. Okay, Alpha Kilo, April number 3. Correction, you are cleared to taxi via Alpha and Juliet. Report near taxi Juliet to enter main apron. Air Alpha 03. Okay, Alpha Juliet, I call you approaching to the Europa 03. Galeão, 118 a bordo para taxa. China 6310, solo 03, libere direita, solo 121, decimal 9. Direita 219. Para cá. Ano 7, no 2043 da Gol. Passei, Galeão, a ponte espera de 954. Europa 03, you're clear to enter via Juliet to gate number 10. In the A-beam of gate number 8, wait for follow me car of Imperial Company that will lead you into gate number 10. Okay, Europa 02, clear to enter via Juliet, and in the gate 8, wait for the follow me car, Europa 08. Affirmative, 03. Autorizado a linha EMAN-T 0. A linha EMAN-T 20, bastante. Isso, Xenê 61, 6310. 6310, solo em 121, decimal 9. Obrigado, decimal 9. Zero, zero, boa noite, voe direto do Ana, desça para o nível 050. Solo, boa noite, Xenê 6310 na Alfa. 6310, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, 62, obrigado. Europa 03, you have the following site. Europa 03. Just for your concern, your aircraft will be dislocated from the center line to taxi to gate number 10. Follow the follow me car that will lead you until then, gate number 10. Okay, follow the follow me car, Europa 03. voo 2043, decolador 06, controle 1, 20, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Salvador, boa noite, Gol 2043, decolona da El. Gol 2043, boa noite, contato radar, Subaparo Lida 360, vai direto Lida. Direto Lida da presente, Gol 12043, subindo 360. Controle Gol 2043, assim que possível, gostaria de voar, pode voar. Certo, aguarde. Na escuta. Gol 2043, Centro Recife, autorizou briefing. Briefing, está presente, Gol 2043, ligado. Olimpo 00, desça para 2000 pés, ajuste uma 0 na 7, autorizado sinal LS, porta estabilizada. Gol 096, boa noite, vou tirar tudo, na desça para o nível 050. Com 3858, completo sinal de chame torre, 1895. 295, 3858. Torre está 3858, vai passar a cima. Então, 3858, confirma se tem baixa travada? Afirmo. Livre pouso, 90, vento 160 graus com 12 nós. Livre pouso, 3850. Muito boa noite. É o Gol 1973. Informação Oscar, solicita autorização de tráfego. 1973, aguardando cópia, prepara Dael transição módica para o Galeão. Dael com transição módica, o 1973. Módica. Dael transição módica. Mike Oscar Tango Vitoral. Mike Oscar Tango Vitoral. É a Dael com transição módica. Gol 2043, Sami Centro Recife, 1251 e alterne 13395. Confirma a frequência para mim, por favor. 1251 e alterne 13395. 251-3395. Obrigado, boa noite. Boa noite. Liberando direita, 1219. Liberando direita, 1219, tá? 3858. Salvo Salvador, Altan, 3858, livrou. Tá, 3858, ingressa. Quilo, correção, Alfa Juliette, posição 03, portão 03. O TAN 3858, Alfa Juliette 03. Alfa Juliette 03, TAN 3858. 1973.4. Ponto 4, gol 1973. Autorizado Salvador Galeão via Amplas Luno 0, SMAP, Luz, barra Sena, após conforme rota. Nível 360, saída da El, transição ótima. Mike Oscar Tango Victor Alpha. 10 direita após decolagem, 5165 código e o controle 1208. Autorizado Galeão, nível 360, via Brasil 10, SMAP, Luz, Barbacena, aproximando a rota do plano. A saída é a da El com transição ótima. Decolada 10, primeira curva direita, o transponder 5161 e o controle de decolagem 1208, gol 1973. Correto, chama pronto, portão 02. 1973, tente. Solo Cine 6310, nível 370, Recife. 6310, tenho 350 para Recife, copia? Copia. 6310, autorizado Salvador Recife, via Pelusque 58, nível 350, saída Puca, Jamo, Alfa Romeo Uniforme. Decola 10 esquerda após, 5173 o código e 1208 controle. Perdi o transponder. 5173, botão 1208. Ok, está autorizado então Recife. Nível 350, via Ampero Isco 58. Puca, Jamo, Aru, 5173 no transponder, controle opera 1208. 1208. 1208. Correto, chama pronto, confirmando o portão. Sim. Utilizador, o Olimpo 00. Olimpo 00, complexo, sinal de Sami Torre, 1895. Chama 13895, graças a Deus. Boa noite. Gol 1096, dispara 2000 pés, posiciona 097. Autorizado sinal ILS, aporte estabilizado. Pode iniciar no baixar travado. Portador 0, baixar travado, 00. Tá sendo estéreo, baixar travado. Vou ali, pegar o carro. Olimpo 00, livre pouso na pista 10, vento 170 graus, 10 nós. Está autorizado pouso, pista 10, Olimpo 00. Devecionar, pushback, coordenação sexual e furar o chama-ataque. Autorizado, está pro táxi, 933. Olimpo 00, solo 20, libere a direita, mantenha a frequência da posição. Olimpo 00, reporta na Delta para cruzamento. Olimpo 00, copiou a torre? Segue Alfa e reporta na Delta para cruzamento da 1022, Olimpo 00. 096 no localizador. Golo 096, complete sinal de Cine Torre, 1895. 1895, até daqui a pouco. Alô, Salvador, o gol 1973, solicita autorização de táxi 70 a bordo, alterna Campinas, com 3 horas e 40 de autonomia. Tá, o gol 1096, 2 milhas e meia do externo. Frente à direita, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste no 097. Índia Alfa, ponto de espera 295, ajuste no 097, do gol 1973. Autorizado as condições de agilizar o cruzamento? Autorizado, então, a sua ciência livre. O 096 se encontra com o trem baixado e travado visual. 1096. Vento 1,70 graus, 1,1 nós, livre pouso na pista 1,0. Gente, 1,0, tá livre, 1,096. 0,0, essa é a nossa frequência livre, boa noite. Salvador, muito boa noite, jogou 1973, ponto de espera, pista 1-0, pronto. Gol 1973, boa noite, após o banho da companhia no, na curta final do 1-0, a Lima tem pista 1-0. Após o banho da companhia, a Lima tem na pista 1-0, gol 1973. Mariano, boa noite, autorizado a chegar da Bonf, desça para 4.000 países e chama 0 na 7. Nove e meia, solos 27, libera a direita, 1219. Salvador, muito boa noite, eu vou 1096, livrou na sua. 1096, Alfa, Juliette, pole position, botão 1. Gente, Alfa, Juliette, para pole, gol 1096. 973, decolador 29, controle 120, decimal 8, bom voo. Com 208, grato, bom serviço, com 973. Controle Salvador, muito boa noite, eu vou no 973. Dael Mota, passando 1800 pés. Vou no 973, boa noite, contato radar, suba para o nível 360. Voe direto Leda, acione o código 5165. Direto Leda e o código 5165 para o voo 973. Sete meia três na escuta. Sete meia três na escuta do sol. Thank you. No 973 Samsung para Recife, 1251 e alterne 13395. Centro Recife nas frequências 1251 e 13395, voo 1973.